soube que estava canceroso. Ergui louvores ao Criador, pois me desprezaste, me escorraçaste, destruindo nosso ninho de amor. Um lar sem varão não vigora, perde de existir toda razão. Mas em boa hora mandaste-me embora, aos insultos e pontapés porta fora. Confesso, fiquei temeroso de início ao saber da biópsia o resultado positivo. Mas logo quedei-me tranquilo ao pensar no futuro, pois homem prevenido já tinha feito um seguro. Terás pelo resto da vida pensão alimentícia, só não sei o bordel que te encontro para te dar a notícia, nem tampouco se atendes por norma Marli ou Letícia. Canceroso, ergui louvores ao Criador, pois me desprezaste, me escorraçaste, destruindo nosso ninho de amor. Um lar sem varão não vigora, perde de existir toda razão. Mandaste-me embora aos insultos e pontapés porta fora. Confesso, fiquei temeroso de início ao saber da biópsia o resultado positivo. Mas logo quedei-me tranquilo ao pensar no futuro, pois homem prevenido já tinha feito um seguro. Terás pelo resto da vida pensão alimentícia, só não sei o bordel que te encontro para te dar a notícia, nem tampouco se atendes por norma Marli ou Letícia. Só perguntando à polícia.